agora o show do Paredão Bala de Prata. É com DJ Jamison, eletrizante. Comienza la fiesta. Pero por qué, che? Salta su hembro. E aí, tá gostando, filha? Então rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai. Aqui está ele, Paredão Bala de Prata. Uma sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foda sensacional. Essas porra louca, Austrália, cheio de peteca pra mamãe. Traz piranha e delas, marrento bem cheiroso. Gostosinho pra elas, marrento bem cheiroso. Gostosinho pra elas. Sua xereca. Se os cria mandar, tu vai ter que suar xereca. Se a tropa mandar, tu vai ter que suar xereca. Vai desce, vai sobe, vai no chão de perna aberta. Dá palinha, dá palinha, dá peteca. Dá palinha, dá palinha, dá xereca. O trem bala tá passando, vai sarrando tudo nela. Nossa tropa vai passando, vai sarrando tudo nela. Os cria que tá passando, vai sarrando tudo nela. O menor que vai passando, vai sarrando tudo nela. O DJ que tá passando, vai sarrando tudo nela. Vai desce, vai sobe, vai no chão de perna aberta. Dá palinha, dá palinha, dá xereca. Dá palinha, dá. A farinha da Pepe. Vai, toma. Vai, toma, só dos pontos. Vai, toma. Vai, toma, só dos pontos. Vai, toma. Vai, toma, só dos pontos. Tô possuída agora. Atenção, tudo bem. Bala de Prata, Jamerson. É DJ Lohan, meu irmão. Paredão Bala de Prata. Caiu no gosto da galera. Vai, toma. Vai, toma, só dos pontos. Vai, toma. Vai, toma, só dos pontos. Vai, toma. DJ Jamerson. Billy Brasil. Brasil.

tempo sem você. De maneira. Nova coreografia que eu fiz para o menino. Desce cabendo a perninha, só fechando a perninha. Desce cabendo a perninha, só fechando a perninha. Pra fazer a sua festa ficar mais completa, ele chegou, Paredão Bala de Prata. Sacode esse povo! Segura Paredão! Aqui está ele, Paredão Bala de Prata. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Ela vem de vestido sem calcinha, jogando na cara. Bala de Prata, DJ Jamerson. Aê, moleque! Agora então vocês vão ver um sacode. Escuta aí, Alonzinho, desse jeito você me deixa louca. Botando a toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, se sou eu tão louca. Bye. Agora você curte dança com o Paredão Bala de Prata de Curuçá. Janisson Eletrizante.

Bala de Prata de Curuzá. Tentei falar, muitas vezes tentei explicar, mas não deu. Sou bem assim, meu ciúme se afasta de mim. Seu beijo com um batom vermelho, escreveu no